informações. Alessandra, o clima aqui fora é de tensão. Os parentes dos presos estão muito assustados. A maior preocupação é com a situação de quem está lá dentro. Os presidiários acusam os funcionários de maltrato às visitas e superlotação. O Águia 2 da Polícia Militar está sobrevoando o presídio neste exato momento.